I'm looking for a ghost. And you are? Ghostbusters. Olá para você que está escutando isso aqui ao vivo, para você que está vendo isso aqui tudo já editado e bonitinho, com trilha sonora legal. Esse é o Universo RuPaul Podcast 9. A gente está aqui hoje para falar sobre o episódio Hyde, escrito pelo Neil Cross, com Matt Smith, Jenna Louise Coleman no papel de Doctor e Clara Oswald, o Doug Scott e a Jessica Raine com o professor Alec Palmer e Emma Grayling, respectivamente. Eu sou o Matheus Carvalho, apresentador dessa edição. Eu sou o Vinícius. Eu sou a Clara. Olá, eu sou a Isabela Cabral. Bem, o episódio começa com aquele bom e velho clichê de uma pessoa invocando espírito em meio a uma casa assombrada. Eu achei interessante, é aquele velho filme de terror em que os fantasmas se divertem. Eu sei, trocadilho. E o Dr. Clara parece de supetão, gritando Ghostbusters. Ah, aquilo foi lindo. O que vocês acharam do começo do episódio? Do começo dessa ambientação tensa? Ah, eu achei muito legal toda aquela ambientação, aqueles aparelhos high-tech dos anos 70, todos fazendo zumbidos, chiados e barulhos. Aquela coisa bem caseira mesmo. Eu achei bem legal. Eu gosto desse tipo de história. Eu amo aquelas bundinhas verdes. Eu gostei também. Eu gosto quando os episódios começam sem o Doctor e a Companion. Eu gosto daquele background. A gente sabe o que está acontecendo, a gente sabe em que tipo de cenário a gente vai ver o Doctor entrando e vai ver com quem ele vai interagir e tal. Eu achei bem legal. Eu achei bem bacana também, né? Todo aquele clima, todo aquele. Aquele uso dos equipamentos, né, super anos 70, de filme de caça-fantasmas. Foi uma ambientação bem bacana. Não, e começou assim, eu falei, poxa, que é bem bacana. Eu tava assistindo às 4 da manhã sozinha aqui, eu falei, pô, que legal, um episódio desse estilo, né, que eu escolhi para assistir agora. Não, engraçado, eu assisti o episódio, era 4 da tarde, mas eu que penso, 4 da tarde com a janela aberta, do tipo... A própria iluminação do episódio me fez sentir, sabe? Aquela coisa meio... Tá tudo tão escuro aqui. Não sei. Eu tô achando que eu achei bastante interessante também a relação da Clara com o Doctor se identificando. E você vê eles sussurrando e agindo como parceiro, sabe? Aquela coisa meio Sherlock Watson. É, mas eu acho que a Clara obedece demais ao Doctor. Ah, eu acho que ela deixa ele conduzir a coisa, sabe? É porque eu acho que ela meio... Eu não acho que ela, tipo... Desculpa, eu vou falar da Rose, porque eu não gosto da Rose. Uhum. Não muito. É tipo, o Doctor fala uma coisa. Aí ela... Ah, não, vou salvar o... Vou fazer isso e vou ajudá-lo. Mas ela é burra e faz merda. Entendeu? A Clara não é dessas. É, e não é só uma Rose, como todas as Companions, né, fazem isso. Exatamente. Raras são... Isso é verdade, mas aquele lance dele chamar ela pra explorar a casa e ficar I'm giving you the face, I'm giving you the look. Sei lá, eu achei... Não sei. Acho que ela deveria ter um pouco mais de iniciativa até pra acompanhar ele. Não que ele fizesse tudo que ela manda. Quer dizer, ela podia ter um pouco mais de iniciativa de ir com ele já de primeira, assim. E não ficar toda... Ah, não quero ir. Parece que tava com medo. Sei lá. Ah, ela é novata também, né, na coisa. Uma das primeiras aventuras dela com o Doctor. Vai ver, ela vai desenvolvendo isso com o tempo. Mas em The Rings, ela vai sozinha. Ela corre atrás da Mary, ela ajuda a Mary. E eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho que esse episódio do Neil Cross, ele escreveu antes de The Rings of Akhaton. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ele escreveu antes. Então talvez tenha tido uma evolução no personagem, mas que aí acabou sendo colocado na ordem contrária. O que pode fazer sentido também, porque a gente vê a Clara muito mais atrevida no Rings, né? E aqui ela tá mais. Uhum. Ela tá mais parecida com a situação do Cold War, ela é mais passiva até. Talvez seja por causa da ambientação toda sobrenatural, macabra. Não é simplesmente um planeta, um asteroide com várias coisas bonitas e pulando. É uma coisa assombrosa, uma coisa que amedronta, que intimida. Então eu acho que por isso também que ela tá um pouco mais retraída. Pode ser, não sei. Mas eu tô gostando de qualquer forma, sabe? Eu tô me divertindo com eles e a Clara parece mais real, mais palpável que os outros companions, nesse sentido. Essa digamos, fraqueza que tu cita dela, pra mim é meio que uma coisa que traz ela mais perto da realidade, sabe? Deixa ela uma coisa mais pé no chão em relação aos companions da Turma. Olhando por esse lado, é uma coisa que, na verdade, é uma coisa que todos nós faríamos, né? Sim. Assim, é porque os outros companions, eles realmente parecem personagens de Doctor Who. Ela não, ela parece um pouco mais real. Acho que todo mundo ia ficar assustado. Sei lá. Imagina você, Clara, no lugar da Clara. Não, eu ia falar, por favor. Eu não ia nem conseguir fazer a gracinha. Eu não ia conseguir. Eu escutei uma entrevista dela no, não sei se vocês conhecem, no podcast do Nerdist. Ela deu. Ela deu uma entrevista, né, no podcast, estava escutando, e aí eles estavam falando disso, de como que aquilo é completamente real, assim, das companions que aparecem, né, quando elas conhecem o Doctor. Que se fosse uma pessoa real, ia desmaiar, assim, que provavelmente ele ia ter uma pilha de corpos de pessoas que desmaiaram, morreram, tiveram um troço quando descobriram a existência da TARDIS, de viagem no tempo e tudo mais. É justamente isso. A reação dela, tipo, ela ali é uma linda, cara. Desde o momento que ela fala que a TARDIS é menor por fora. Gostou os corações. Aquilo foi uma sacada ótima. Aquilo foi brilhante. Porque, tipo, 50 anos, a mesma frase, cara. E ele conseguiu criar uma frase diferente. Eu fico me perguntando quanto tempo o Moffat ficou guardando essa punchline pra poder soltar numa companhia. Tipo, é menor por fora. Imagina a quantidade de coisa que ele deve ficar guardando, cara. Imagina, tipo, quando ele sair, ele ainda vai ter várias coisas guardadas que não serão utilizadas. Triste, mas provavelmente realidade. E é legal que ele começa, tipo, cria-se também uma certa. Tenha medo do Doctor e o que ele pode fazer, sabe? Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que ela começa, na hora que ele fala, ela fala do episódio da relação do professor com a Emma, que ele chega e fala, que ela chega e fala, olha, tá tão na cara quanto um queixo grande, que isso, tipo, uma referência mais. Tipo, e é uma referência que a Oswin faz também. Sério? Não lembrava. Ele aparece assim na tela, aí ela brinca com ele e fala que o queixo dele vai furar o olho de alguém, alguma coisa assim. Chama de teen boy, né? Isso! Ah, é, teen boy. Gente, verdade. Bem legal. Eu achei bem legal. E engraçado porque nessa cena parece que ela parou, tipo, ela queria fazer uma comparação, então ela parou, ela pensou e isso veio naturalmente pra ela. Ela disse isso naturalmente. Então, tem alguma coisa escondida aí. Alguma coisa que veio na mente de algum outro lugar. O arco de ligação dessa temporada são as referências do que a Clara falou antes. É o que eu digo. Sim. Vocês ouviram um eco agora? Eu escutei. Ok, merda. O arco de ligação dessa temporada são as referências que são feitas do que a Clara já disse anteriormente. É o que eu acho. Durante todos esses episódios ela tá mostrando isso, né? Eu acho. Sempre tem uma referência. Não consigo lembrar nenhuma agora. Mas sempre tem uma referência. E a hora que a Emma fala para ela que ele tem uma camada de gelo no coração, depois eles vão pro passado, e depois eles vão pro futuro, ela vê o começo da Terra e o fim da Terra, aquilo é muito... Aquela sequência foi ótima. Concordo, foi fantástica. Eu acho que foi uma das mais ambiciosas viagens que a gente já viu no, uhum, no mesmo episódio. De fato. É assim. Foi um uso diferente, né, da viagem no tempo ali. Foi um uso diferente. É mostrado daquele jeito, né? Num episódio só, toda a sequência da vida no universo. É um tanto quanto te faz sentir insignificante. Pois é, acho que a ideia era essa, né? E funciona com a Clara, pelo menos. Uhum. Mas há uma grande ironia nisso, na verdade. Porque, ao mesmo tempo que toda companheira do Doctor, companheira e companheira, tem essa mesma questão do oh, meu Deus, eu vou morrer, eu vou embora, ele vai continuar viajando eternamente. Tipo, a Rose demorou 2 anos para se tocar disso. Sempre teve na cara. É, no caso da Clara, não, né? A Clara, ela não vai morrer. A Clara é uma coisa estranha. É uma coisa... É, a gente não sabe ainda como funciona, né? É, a gente sabe só que é a primeira vez que o argumento da insignificância não tem validade lógica. Tipo, geralmente é sempre, ah, mas eu não me esquecerei de vocês. Mas no caso dela, tipo, você é o único problema, a única charada que eu não consigo resolver. Eu tô tentando traduzir isso livremente, tá? Eu imagino o que ela pensou quando ele falou isso. Que ela não sabe do contexto que ele disse isso. Então, acho que ele falou, ela só pensou, ok. Não, ela pensou que foi num caso coletivo, porque ela fala weird. É, não, isso que eu ia perguntar. Fiquei em dúvida, assim, eu acho que ele tava falando sobre a humanidade toda, é, ou era só sobre ela, não sei. Eu acho que foi sobre a humanidade toda com uma ênfase ao caso específico dela, uhum, sabe? Ah, sim, verdade, mas, é. Ela fala o Wii antes, ela fala do coletivo, ela não sabe o que aconteceu com ela. Ela não sabe que ela já morreu. Ela fala, nós somos todos insignificantes pra você, né? É. Exatamente. E aí, no caso, ele tenta, tipo, pra quando ele fala que não, que ela é uma charada, meio que eu creio que ela deva pensar que, tipo, todo ser humano pra ele é uma charada, entendeu? Eu não sei. Aham. Uhum. É, foi o que eu pensei também, né? Porque tem essa coisa da fascinação do Doctor pelos humanos, né? Sempre foi muito claro isso. Mas eu tô gostando disso. É a primeira vez que aparece um, sabe, um... Eu não sei a palavra pra definir isso. É a primeira vez que aparece um certo conflito na relação entre os dois, de forma que o mistério dela torna-se uma peça motora nisso, sabe? No arco da temporada. É uma coisa... Ah, a curiosidade tá mórbida, cara. Tô muito curioso em relação ao que pode acontecer agora. Vem cá, tem tempo que a gente não escuta ele falando wibli wubli ou é impressão minha? Eu tive essa impressão também. Ele não falou wibli wubli, mas ele falou... Não, ele falou só o início, né? É, ele falou wibli vortex, ou wibli vortex. Wibli vortex. Não tinha falado isso também dessa forma, interessante. Ele fala no take back também. Quando ele... Ele duvida da Clara, aí ele fala, não, take it back. É uma linha dele falar com Space Ace e take it back. Uhum. Ele gosta de botar aí no final das coisas. É. E Jerônimo também, eu não tinha ouvido de um tempinho, é impressão minha, eu não lembro. Não gostei de Jerônimo, sim. Foi muito morto. Ah, eu gostei desse Jerônimo, foi morto. É, foi um Jerônimo mais introspectivo, né? É pra ele mesmo. Tipo Jerônimo, sabe aquela coisa tipo... Vou pular no Pop Universe. Tipo, tensão, muita tensão na hora pra ele mesmo. Porque, nossa, o Matt Smith estava extremamente brilhante nesse episódio. Ele tem sabe? Não, ele é, gente, mas isso estava muito claro no episódio. A cena dele no universo lá, naquele universo paralelo que não é bem universo paralelo. Pocket Universe, né? Universo de bolso, olha. No Pocket Universe, ele tava brilhante ali, cara. Ele com medo. Ah, tava perfeito, tava muito perfeito. É raro ver o Doctor meio daquele jeito. Já é a segunda vez num episódio do New Cross também. E ele tá muito. O New Cross vai ficar com essa fórmula pra sempre, né? A tarde não gosta da Clara, os Doctor com medo. Ah, essa coisa da tarde, eu acho que eles estão tentando colocar uma, meio como uma piadinha dela não gostar da Clara, né? Se bem que esse episódio ela já meio que fez as pazes. Se bem que eu acho que semana que vem a tarde de não gostar da Clara vai fazer diferença. É verdade. De repente eles estão construindo até pra isso, né? Deve ser o Moffat cutucando o New Cross falando, vai, coloca isso, põe isso no seu vai. Pois é. Eu quero fazer alguma coisa grande no final, por favor. Depois quebram os vidros da tarde. Oh, Deus meu. Ah, não fala. Não falamos disso. Não falamos do assunto. Expectativas ficam no final do podcast. A gente fala disso mais tarde. Uhum. O que eu achei interessante também no episódio é mais uma vez a tarde se movendo de forma diferente. Porque a gente está acostumado a ver a tarde se movendo pelo espaço e pelo tempo. Ela usa o vórtex. Ou então ela se move apenas pelo espaço, que a gente vê ela voando às vezes. Uhum. Mas ela parada no mesmo lugar, no mesmo bloco de terra, se movendo pelo tempo, eu achei bastante interessante. Só pela quinta dimensão. Porque assim, é curioso, porque questionar como a tarde se move é estranho, porque aparece tanto ela se movendo, desaparecendo e reaparecendo, quanto voando por aí, sabe? Ela desmaterializando e ela se transportando de fato pelo espaço, como de mim. Adoro quando a TARDIS voa. Eu acho muito quando ela se desmaterializa, cara. Eu acho mais charmoso. Ai, que eu acho muito, muito visualmente impactante. Não, verdade. Naquele episódio da Dona mesmo. Sim, sensacional. Runaway Bride. Especial de Natal. A primeira vez que a Tardes voa na série atual, eu acho que é aquela vez. Nossa, foi só nessa vez? Não, teve The Christmas Invasion. Que ele, não, tô falando que a primeira foi só aí, né? No Christmas Invasion também? É, ela cai. Mas ela tá tipo voando ou ela cai? Ela tá meio voando, meio caindo. Ah, ok. Voando pra baixo. Na série clássica, pelo que me recordo, a primeira vez foi quando... Não, a única vez que eu me recordo, de fato, foi quando o sexto Doctor regenera e a TARDIS meio que tá no sistema de emergência lá. Mas... Não. Tem uma coisa antes, sim. No último episódio da primeira temporada, quando a TARDIS ela vai de encontro, eu não lembro se é uma nave Dalek ou o que é. Acho que mostra também ela voando no espaço. É a nave Dalek, pô. Provavelmente. Mas então... Mas é a primeira vez que eu acho que tem ela se movendo apenas pelo tempo, eu acho. Não sei. Estou crendo que sim. Mas ok. Voltando a esse mesmo assunto de uma forma diferente, ao mesmo tempo que a gente vê a tarde movendo-se pelo tempo, somente a gente vê uma subparte do Olho da Harmonia, Eye of Harmony, que para aqueles que não sabem, o Eye of Harmony é... Gente, é o motor de todas as tardes e uma fonte de energia tremenda de Gallifrey. Em definições mais precisas, o Eye of Harmony é um buraco negro artificial que fornecia energia para Gallifrey e para as tardes. No caso, na série clássica, o Eye of Harmony não é. Na verdade, o Eye of Harmony nunca é muito citado. Mas o que acontece é que no filme do Oitavo Doctor é citado que cada tarde tem o Eye of Harmony de uma forma genérica, bastante vaga. E gerou-se uma polêmica, porque como o Eye of Harmony tem toda uma história complicada da obtenção dele para fornecer energia para Gallifrey e possibilitar a viagem no tempo, porque você precisa de muita energia para viajar no tempo. E, na verdade, atualmente é dito e sabido que todas as tardes tem tipo um link, um espelho do Olho da Harmonia que ficaria em Gallifrey. Depois da destruição do planeta, a tarde o Doctor viaja usando, se abastecendo em fendas temporais, como a gente vê muito na primeira temporada, toda vez que o Doctor parava em Cardiff. Não sei se vocês lembram disso. E justamente essa fenda temporal em Cardiff que dá origem ao terceiro episódio da primeira temporada. O que acontece no terceiro episódio da primeira temporada? A gente tem fantasmas numa casa, uma assombrada. Uau! Tudo está interligado, no fim das contas. Olha só. Em comparação a esse outro episódio de fantasma, com esse novo episódio de fantasma, entre aspas, também, o que vocês acharam da abordagem? Qual é melhor? Por que vocês preferem cada qual? Eu prefiro a abordagem de Hyde. Alguém prefere a abordagem do Uncharted Dead? Uncharted não. Dead? Não. Não. Okay, não. É, já era de se esperar, convenhamos, né? É. Mas por que tu prefere? Por vários motivos, não por ser... É, porque eu gosto do episódio, mas não... entre os dois eu prefiro a abordagem do Hyde. Eu prefiro de Hyde também. Ok. Pode ser de um episódio bom. É, pra ser honesta, eu não tô conseguindo nem lembrar direito como é que foi esse episódio, mas eu lembro que eu não gostei tanto, não é dos meus favoritos. É do Dickens. Aham, do Dickens, eu sei. Tem a história. Da Gwyn, tá. Anyway, tem aqueles aliens com nome estranho. Os Gelf. Uhum. Gelf, isso. Gelf. Linguinha no meio dos dentes. É porque é provavelmente em gaélico isso daí, cara. Parece em gaélico, sei lá. Tô chutando. Anyways, o que eu achei interessante no episódio é que eles envolvem de uma forma muito mais... Não sei, a forma que eles envolvem aqui é muito melhor que no outro. No outro, simplesmente os aliens lá, que perderam sua casa, blá, blá, blá, estavam presos lá. Enquanto aqui é tipo uma viajante no tempo do futuro, ficou presa no universo, num pocket universe, e o tempo para ela se passa muito mais lentamente do que o tempo... Não. O tempo para elas passa muito mais rapidamente do que para a gente. Então, tipo, foi muito mais interessante isso. Não, é o contrário. Não. Porque ela ficou 3 minutos correndo. Para ela, passa mais devagar. É uma coisa engraçada, porque o Doctor vai pro Port Universe e o tempo fica em sincronia. O tempo dele lá e o tempo da Emma e da Clara. Eu achei estranho. É verdade, né? Não sei se eu perdi alguma coisa. Eu não sei se eu perdi alguma coisa. Não sei. Mas bom, eu acho que... O tempo que ele passa procurando a... Esqueci o nome dela. A viajante no tempo. A viajante no tempo? Qual é o nome da mulher, gente? Hila Tocorian. Isso. Antes da mãe, cara. Hilda. O tempo que ele passa procurando ela transcorre normalmente com tempo real, assim, fora do Pocket Universe. E eu não entendi, porque ele ficava citando diversas vezes que passaram-se 3 minutos. E aí? Não entendi o que você falou. Coisa. Porque pra mim fez sentido. Ele disse que durante as décadas, no caso do... Que durante as décadas que ela tinha aparecido ali naquela mansão, tinham se passado apenas 3 minutos pra ela no Pocket Universe. Sim. Entendeu? Então, como se décadas fora do Pocket Universe equivalessem a 3 minutos no Pocket Universe. E o Doctor vai pra lá. Centenas de anos. E o Doctor vai pra lá. Procura ela por mais de 3 minutos e só se passa, sei lá, um pouco mais de 3 minutos. E depois fica lá também. Passa vai ver que é porque o portal, sei lá, aquela passagem volta exatamente para quando estava antes, sei lá. Talvez quando o portal tá aberto, meio que sincroniza os dois universos. É. E talvez quando o Doctor ficou sozinho depois que o portal fechou, a TARDIS foi resgatar ele e aí conseguiu chegar no momento certo. Mas eu queria dizer que vou citar a teoria do elástico. Faz sentido? Não, não faz. Mas vamos lá. Quando o portal está ligando os universos, eles ficam no mesmo tempo. Quando o portal se fecha, ele vai voltando, distorcendo-se até voltar a passagem de tempo normal, entendeu? Como uma distorção provocasse, tipo, como uma distorção que houvesse na passagem de tempo do Pocket Universe fosse voltando gradativamente à passagem de tempo normal de lá. Essa teoria é de quem? Minha. Sua? Ah, tá. Desprezo pela teoria. Não, tava achando que era alguma coisa de fóruns e etc. Não, não frequento nada disso. Preguiça, eu admito. É, nenhum. É minha velha ideia de que quanto mais você teoriza o Dr. Who na era Moffat, mais você perde seu tempo. É verdade. Você deveria falar isso um pouco mais alto para mais pessoas poderem ouvir. O que mais tem para falar do episódio, gente? Quando o Doctor simplesmente fica no universo e manda a Hylia Takarian embora, cara, é que me deu muita raiva. Por que ele tem que ser tão curioso? Por quê? Porque se ele não fosse, não ia ter história. Ele ia falar um parecido. Ele ia fazer o quê? Ia ficar... Ah, tá. Ok, acabou. Vamos pra casa. Acabou. Ah, mas ele seria legal, pô. Mas eu teria um suspense, porque o que tem depois é... Ah, mentira, você tem razão. Verdade. Ele não teria aquela parte toda de medo. Uma coisa que eu adorei é o jeito que a criatura do Pocket Universe se movimenta entre cortes, é um movimento meio caótico. Isso deu muito, é muito medo. Legal, realmente. E o que vocês acharam da criatura em si, cara? Não dá pra ver direito ela, mas sei lá. Sensacional. Me lembro primo distante daquele bichinho do Love Monster, sabe? Nossa. Nossa. Não, porque parecia que tinha tipo um rosto assim, distorcido num canto. E um campo, né? Uma coisa meio. É isso, madeira. Meio comi pessoas e feito de madeira, entendeu? Pareceu isso pra mim. Não deu close na fêmea, não. Uhum. Não, não. Achei horrendo. Mas é sempre bom ver criaturas não humanoides assim, pra tipo, verdade. Variar. Eu acho que a fêmea não deve ficar muito atrás, não, em termos de beleza. Deve ter colocado um lacinho, né? Ah, cara, deixa eu ver. Tá pensando em termos humanos. Vai ver diferente pra eles. Eu acho o cheiro é diferente. Acho legal que o episódio começa com uma história de tensão, de fantasma, e vira no meio do desenvolvimento, vira uma história de monstro e depois vira uma história de amor. Acho fofo. Isso foi muito legal. É tudo também, né? Agora a história de amor em Doctor Who. Ah, sinceramente, poxa. Ah, é sim, porque no final. No episódio de passar com Itapachim, não dá, né? No final, tem aquela indiretazinha. No fundo, era só uma história de amor. E o Doctor percebe que estava encostado na Clara. Ah, sim. Pode, não! Não era pra ninguém lembrar disso e não comentarem isso. A gente não pode deixar isso. Como assim? Eu não deixo ninguém... Não, tudo bem. É que eu não deixo ninguém... Não pode, cara. Não pode ter romance da Clara com o Doctor. Eu não deixo. Não, eu prefiro que não tenha também, mas... Eu também não quero. Eu não quero. Eu sou longe disso. Por isso que eu comentei. Porque tudo agora parece ser uma história de amor e parece que estão querendo levar a história dos dois nesse barco aí. Não, e nesse episódio a mulher, ela pergunta pra Clara, né? Se tem algo entre ela e o Doctor. Mas eu acho que vai ter um dia. Eu acho que vai ter ciúme da River no final, mas só. Será que vai ter ciúme da River? Ah, eu acho que vai, cara. Eu acho que ciúmes da River deve ser divertido. É, deve ser um ciúme de mulher orgulhosa, né? Tipo, não deixa aparecer muito. É, deve ser tipo, pode ficar com ela aí, foda-se você. E tem a história de amor também, no caso, não só dos monstros. Claro. Não só essa indireta horrorosa. Mas a história dos dois, né? Da Emma e do Alex, o nome dele? É, do Alex, professor lá, né? Do professor. Professor. Que, na verdade, a Hylia é a neta deles. A neta deles. Ah, é. É legal também. E o laço de sangue ficou, viu? Olha lá. Pra dizer que o amor deles é muito forte. Uhum. E eu achei legal que o cara chega pra ele no final e pergunta, e aí, o que, que eu faço agora? Ah, foi bonitinho isso. O final foi muito bonitinho. A relação dos dois era muito bonitinha, na verdade. Era. Ela é empática, mas... Era uma tensão sexual que não fazia nada. Era tão óbvio. Dr. Cupido, entendeu? Dr. fazendo crianças nascerem, famílias crescerem. Salvando crianças presas no tempo. No tempo. De diversas maneiras, né? Tanto unindo os tatatatá na voz, como salvando mesmo, realmente, do lado de casa. Eu concordo que Raid foi muito bom. Eu gostei da temática do episódio. Foi uma tensão muito mais bem produzida do que o Cold War. E foi uma tensão que trouxe muito mais coisas ao mesmo tempo, sabe? O episódio crescia e ao desenrolar do episódio ele ia crescer. Mas posso falar uma coisa? Eu sinto falta dos episódios em duas partes, viu? Também. Eu acho que esses últimos episódios estão muito, muito corridos. Isso às vezes cansa um pouco. Você já vai direto na história. Olha, cara, eu não tô sentindo falta, não. Na boa. Na primeira parte eu até senti, mas na segunda parte eu não tô sentindo falta nenhuma. A primeira parte foi muito corrida, né? Exatamente. Eu achei muito corrida a primeira parte. A gente tinha as velas da Alex e do nada os pontos já estavam dizendo tchau. Foi muito corrida pra mim. Mas essa parte pra mim tá no ritmo perfeito. Eu tô achando que tá tudo ótimo. Na verdade, eu lembro da quinta temporada, das temporadas anteriores, que tinha muito episódio que era duplo. Que o primeiro episódio era uma porcaria, tipo, não tinha nada. Só pra chegar no clímax, no finalzinho do primeiro episódio, o segundo episódio tem todo o desenvolvimento. Parecia um episódio de Walking Dead. Ah, eu sinto falta pelo menos um episódio. Pelo menos um episódio poderia ser dividido nas duas. Só se fosse do New Game, dos uns. Nós poderíamos ser cinco, seis. Não, eu podia ser a temporada inteira, não? Dá pra fechar? Não. Olha, New Game como próximo showrunner é um sonho. Não vai rolar. Não vai acontecer, né? Mas... Não vai, com certeza. Eu voto em New Cross agora. Eu voto naquele Chris Kinnibal. Verdade. Pete Tibnall. Neles dois. Mark Gatiss vai acabar com o papel, hein, gente? Olha lá. Oh, céus, corram. Aí a gente vai ter mais um hiato de 16 anos de Doctor Who, se isso acontecer, na boa. Mark Gatiss, como roteirista, é um ótimo ator. Verdade. Doctor Who, né? Em Doctor Who, vamos deixar isso claro. Eu gosto dele em Sherlock. Eu gosto dele em Sherlock. Eu gosto dele como roteirista em Sherlock também. É, não, eu digo como roteirista, não como Mycroft. Sim, sim. Eu gosto dele como Mycroft. É, também, mas... Eu prefiro como roteirista, eu não gosto muito do Mycroft dele, né? Eu acho meio soberbo demais. Muito o quê? Soberbo demais. Eu gosto do soberbo dele, sabe? Eu não sei, eu gosto. Whatever. Voltando a falar do episódio, tem muito mais a ser dito? Não tem. Então, meus caros, eu creio que por hoje seja só. Então, vamos dar nota de cada um, de 1 a 5, tardes, e por que você deu essa nota. Eu vou começar pelo Vinícius. Nossa, calma, preciso pensar. Eu acho que eu dou 4. Algumas partes eu achei que ficaram um pouco corridas, e uma coisa que eu não gostei muito é, no bem no finalzinho, eles refazerem praticamente todo o clímax. Ele voltando pro Pocket Universe, a tardes voltando pra resgatar... E, não sei, eu acho que isso me incomodou um pouco. Mas fora isso, episódio sensacional. Clara? Eu dou 5. Eu gostei muito do episódio. Eu gostei do ritmo do episódio. Foi perfeito pra mim. Apesar dele ter esquecido do que era realmente que o monstro queria, tem tido que voltar e tal. Pra mim, foi ótimo. Isabela? Eu dou nota 4. Eu gostei bastante do episódio, assim, foi super divertido, teve um ritmo legal, a história foi ótima. Só não sei se tinha necessidade de, no final, empilhar muita coisa, assim. Ah, teve o romance lá dos monstros, teve a menina que, na verdade, é a neta. Não sei se tinha necessidade. Eu dou 4. E eu vou ficar com 4,5. Porque eu sempre mudou nota particionada. E também eu vou concordar com a Isabela nesse aspecto. de que não precisava usar o argumento do sangue, do amor eterno para justificar a Hila Tacorian. Tava bom a guria ser só psíquica, sentimentalmente psíquica, o que foi um conceito muito interessante, por sinal. Mas eu não dou 5 também porque não é Blink ou Doctor's Wife. Isso. Queria agradecer ao Vinícius, nosso quase toda edição aqui nessa segunda parte da temporada. A Clara, que está aqui pela primeira vez. E a quem dedicamos o podcast da semana passada. Ah, sim, obrigada. E a Isabela, em sua primeira participação aqui. Muito obrigado. Esperamos ah, obrigada a você pelo convite. Gostei muito de participar. Você estará aqui outras vezes. Nós gostamos. nós gravamos podcast aleatoriamente quando não tem temporada. É, sim. E a você que está ouvindo esse podcast ao vivo. E a você que está ouvindo esse podcast gravado, editado pelo fantástico, maravilhoso Time Lord, o editor. Obrigado e até o episódio que vem com Le Voyage au Centre du Tardis. Ou seja, é mais ou menos... Isso é um trocadilho com o nome do episódio, isso é um trocadilho com o nome do livro do Júlio Verne, para quem não entendeu. Não, entendi, mas não precisava desse... Mas isso é só. É só quanta frescura. Quanta frescura. Cara, é porque eu não tô em francês, entendeu? Júlio Verne. É ficção científica. O cara é que. A gente gostou, mas calma. Então, bem, vamos fechar isso aqui. Tchau e obrigado, tá bom? Merci.